Área 233. Seria mais fácil se eu jogasse a favor da torcida. Se o vento não fosse contra o meu caminho e a correnteza não fosse minha inimiga. Dotado de um verso complexo, armado com tudo que tenho. Automático, mic na mão, coloco em dúvida o melhor desempenho. Cansado de tanta mentira, calejado por toda derrota. Com tanto sonho padrão, hoje é moda, esperança tá morta. As aparências se enganam, nada é o que parece ser. É simples, quem não quiser apanhar, vai ter que aprender a bater. Dá até pra entender porque os gringos acham o país uma zona. Só cego não vê que só pro pobre a lei daqui funciona. Nossa rivalidade vem do descaso, o governo só visa progresso. Oferece 45 e matraca como evolução do processo. Quem diria que o sol é pra todos, mas é de poucos a sombra. 10 litros na boca, 80 na cinta, kit pique, homem bomba. O risco que corro é o risco que gero, que me expõe ao final. Quem planta vento, colhe a tempestade, evolução natural. Multiplicando problemas, enquanto as perguntas não calam. A traição vindo de cada uma delas em perfumes que exalam. A noite silêncio se rompe nos click-clacks que estalam. É proteção, o pente, o tambor, ameaça é só pros que falam. E o prêmio da guerra, o pisante da hora, as pratas, os aços que late, que choque, reflete o brilho da madrugada. Saindo de correria, corre alta frequência quebrada. Na presença do giroflex, quase sempre é tensão redobrada. O prêmio da guerra é o pisante da hora, as pratas, os aços que late, que choque, reflete o brilho da madrugada. Saindo de correria, corre alta frequência quebrada. Na presença do giroflex, quase sempre é tensão redobrada.